Ó, cidade abandonada, terceiro milênio. Milhares de pessoas, bairros violentos. Barulho insuportável, SP, capital. Trânsito geral, vagabundo passa mal. Muros pichados, ruas emburacadas. Hospitais lotados, casas alagadas. Escola sem professor, pai desempregado. Filho assassinado, inocente algemado. Invasão no DP, sequestro relâmpago. Corpos decepados, chacina no boteco. Butantan é minha quebrada, parceiro. Mãe desesperada, criança sem leito. Eu pequeno, Joaniza Capão. O crime não é creme, vacilou, é caixão. São Mateus, truta, tem que saber chegar. Osasco, Cotia, Pirituba, Angela. A maldade impera, mas Deus é por nós. Se bater de frente com a rota e com o goi. Mandioquinha, Jaqueline, Morro do Querosene. Dracena, São Domingo, os polícia treme. Igual no Campo Limpo, Grajaú, Heliópolis. Carapicuíba, Itaquera, Paraisópolis. Interior, eu tô ligado, chicote estrala. Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba. O clima é de tensão, qualquer habitante é soldado. Soldado, soldado, soldado. Valeu o impacto. Capaz e só vê guerra, que porra, humildade, só prejuízo pra nossa pessoa. Mas aí, aqui tem que ser assim. Não torra paciência, cacito fica ruim. Bico sujo na janela, manequim na vitrine. Chama a polícia, ladrão ganha, os bico entra em crise. Quem não erra, veja, observa, tô aprendendo. A rua é a escola, está em paz é prêmio. O mundo gira, por que ser um gênio? E gelar quando o fogo virar incêndio. Não dá dessas, analise sem pressa, diabo testa. Crê em Deus e não se entrega a ideia. Faz o homem agir certo, também pode adiantar seu caminho ao cemitério. Periferia, qualquer hora é hora. Seu pouco sorriso mal chega e tesoura. Leve embora de arrastão várias vidas. Quem se ilude com as notas queridas. Em qualquer lugar tem chapéu atolado. Deus proteja a família campo minado. Que odeia podridão, segue firme no mundão. Chega mais Luigi, representa o Mineirão. Sinto um cheiro de sangue, mais um mano que se envolve no bang bang. Qual foi o lance? Aqui Luigi, sempre esperto no lance. Mineirão, minha quebrada. Sou considerado, vou colar no São Conrado. Visitar uns aliados, fui enquadrado. Atos fardados, não dá um tempo. Só querem humilhar, só querem humilhar. Não vem em mim pra perguntar. Se eu preciso de comida, se eu preciso de dinheiro. Liberado, continuo meu rolê. Já fumei o meu, fazer o quê? Zona Norte, Leste, Oeste, Zona Sul, Interior. Ando aqui, ando ali. Ontem eu vi o barraco da Dona Maria cair. Atatico no peão, se joga pipoca. Língua grande conhece o preço da cova. Pilantra maquiado fortifica o desastre. Na favela predomina a bandidagem. O crime é assim, parceiro. Tem que correr pelo certo. Ser sujeito no São Jorge ou na favela do Habiteto. Que liga é o respeito. Impacto, campo minado. Favela, periferia, lado bom, lado ruim. Vacilou, triste fim. Aqui Berelinha de frente, cantando pra nossa gente. De quebrada a quebrada, o respeito prevalece. Santa Marina, Sorocaba, meu local. Várias tretas e malucos se dizendo que é o tal. Polícia sobe e desce, não para, pois os loucos tem pra trocar. Miséria é constante, morte a todo instante. Aqui é Sorocaba sem falha. Foi um impacto pra mim, ver meus manos morrer. Entraram em um campo minado, pisou errado. A bomba explodiu, agora ninguém sabe, ninguém viu. O resgate desce a barroca, mais à frente aquela senhora que chora. Logo vem a Rede Globo filmar mais um corpo, só desgosto. Eu não queria cantar sangue, mas o nosso dia segue nesse lance. Fiz minha cara, valeu pelo convite. Aqui Berê e Luigi, longe da vida do crime.